Capítulo 16. Compotas e geleias. O fardo da inveja. O meu cálice transborda. Salmos 23:5. Uma senhora de minha igreja deu-me há algumas semanas um pote de compota de pêssegos, feito em casa. Poucas iguarias na vida comparam-se aos pêssegos em conserva. Deve-se em algum dia enfrentar o pelotão de fuzilamento, dispensaria o cigarro, mas perguntaria se os pêssegos em conserva de Sara estavam sendo oferecidos. Cada colherada é uma experiência celestial. O único problema com o seu presente foi que ele não durou. Sinto informar que o fundo do meu pote está à mostra. Eu logo estarei espremendo a última gota como um cowboy perdido espreme o seu cantil. Para ser totalmente honesto, estou temendo o momento. Sua proximidade tem afetado o meu comportamento. Qualquer um que pede uma provinha de minha compota de pêssegos é recebido com um rosnado. Nem pensar! Se eu fosse Keith, o marido de Sara, não teria tal problema. Ele tem todos os pêssegos em conserva que deseja. O tinir da colher no fundo do pote provoca lágrimas em Keith? Improvável. Ele possui um limitado suprimento. Alguém pode dizer que ele tem mais do que deseja. E alguém pode perguntar por que ele tem tanto e eu tenho tão pouco. Por que deveria ter ele uma dispensa cheia e eu apenas um pote? Quem lhe deu a chave para o castelo das geleias em conserva? Quem o fez senhor das geleias de laranja? Quem coroou Keith, o rei das compotas? Não é justo. Não é direito. Na verdade, por mais que eu pense a respeito, é exatamente o que eu não deveria fazer. Não deveria pensar a respeito. Pois, repousando no final da trilha deste pensamento, está a maleta mortal da inveja. Se você ainda não viu uma na vida real, já viu uma em filmes de espionagem. O assassino a leva pela escada de serviço para dentro de uma sala vazia no topo do edifício. Quando se certifica de que ninguém o vê, abre a maleta. O rifle desmontado acomoda-se no interior acolchoado. O escopo, o tambor, a coronha. Tudo à espera do atirador. O atirador aguardando a chegada de sua vítima. Quem é a sua vítima? Qualquer um que tenha mais que ele. Mais quilates, mais cavalos vapor, mais espaço no escritório, mais membros da igreja. A cobiça concentra sua atenção sobre aquele que tem mais. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Tiago 4:2. Honestamente, Max, eu nunca faria isso. Eu nunca mataria. Com um rifle, talvez não. Mas com sua língua? Com seu olhar penetrante? Sua fofoca? O ciúmes, informa o provérbio 6:34, enfurece um homem. Você tem posto os olhos em alguém? Se o fez, cuidado. A inveja é a podridão dos ossos. Provérbio 14:30. Precisa de um restringente para a inveja? Um antídoto para o ciúmes? Os salmos que estamos estudando nos oferecem um. Em vez de lamentar a compota de pêssegos que você não tem, regozije-se no cálice transbordante que você possui. Meu cálice transborda. Salmo 23:5. Um cálice transbordante é um cálice cheio? Absolutamente. O vinho atinge as bordas e derrama-se pelas beiradas. A taça não é grande o suficiente para conter a quantidade. De acordo com Davi, nosso coração não é grande o suficiente para conter as bênçãos que Deus nos quer dar. Ele despeja e despeja até que elas literalmente fluam por cima da borda e se derramam sobre a mesa. Você gostará do parágrafo escrito um século atrás por F.B. Meyer. Qualquer que seja a bênção em seu copo, ele certamente transbordará. Com ele, o bezerro é sempre o bezerro cevado. O manto é sempre o melhor manto. A alegria é indizível, a paz além do entendimento. não há relutância na benevolência de Deus. Ele não mede a sua bondade como o farmacêutico conta as suas gotas e mede as suas gramas, vagarosa e precisamente gota a gota. O modo de Deus é sempre caracterizado por numerosa e transbordante generosidade. A última coisa com que devemos nos preocupar é com não ter o suficiente. Nosso copo transborda de bênçãos. Deixe-me fazer uma pergunta crucial. Se o concentrarmos em nossos itens reduzidos leva à inveja, o que aconteceria se nos concentrássemos nos itens intermináveis? Se a consciência do que não temos cria cobiça, seria possível a consciência de nossa abundância levar ao contentamento? Vamos fazer uma tentativa e ver o que acontece. Vamos dedicar alguns parágrafos a um par de bênçãos que, de acordo com a Bíblia, estão transbordando em nossas vidas. Graça abundante. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Abundar é uma abundância, um excesso, uma porção extravagante. Poderia um peixe no Oceano Pacífico preocupar-se em ficar sem oceano? Não. Por quê? O oceano abunda com água. Precisa a cotovia ficar ansiosa em achar espaço no céu para voar? Não. O céu abunda em espaço. Deve o cristão preocupar-se com a possibilidade de o cálice da graça ficar vazio? Ele pode, pois pode não estar consciente da abundante graça de Deus. Você está? Você está consciente de que o copo que Deus lhe deu transborda de misericórdia? Ou você está temeroso de que o seu copo se segue? Sua garantia vai expirar? Você teme que os seus erros sejam grandes demais para a graça de Deus? Não podemos evitar inquirir se o apóstolo Paulo tinha o mesmo temor. Antes de ser Paulo, o apóstolo, ele foi Saulo, o assassino. Antes de encorajar os cristãos, ele matou cristãos. Como seria viver com o passado desses? Ele sempre encontrava crianças a quem tinha feito órfãos. Suas faces povoavam o seu sono? Paulo sempre perguntava: pode Deus perdoar um homem como eu? A resposta à indagação dele e a nossa encontra-se na carta que ele escreveu a Timóteo. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. 1 Timóteo 1,14. Deus não é avarento com a sua graça. Seu copo pode estar baixo de dinheiro ou influência, mas está transbordando de misericórdia. Você pode não ter o primeiro lugar no estacionamento, mas você tem perdão suficiente. Grandioso é em perdoar. Isaías 55,7. Seu cálice transborda de graça. Esperança. E porque assim é, o seu cálice transborda de esperança. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15,13. A esperança do céu faz por seu mundo o que a luz solar fazia pelo celeiro de minha avó. Devo a ela o meu amor por conservas de pêssego. Ela envasava a própria conserva e armazenava-a em um porão subterrâneo, perto de sua casa no oeste do Texas. Era uma cova funda com degraus de madeira, paredes de madeira compensada e um cheiro de mofo. Quando menino, eu costumava descer lá, fechar a porta e ver quanto tempo conseguia ficar no escuro. Nem mesmo uma única réstia de luz penetrava aquela toca subterrânea. Eu me sentava silenciosamente, ouvindo o meu próprio respirar e as batidas do meu coração, até que, não podendo mais aguentar, subia correndo a escada e escancarava a porta. A luz entrava em avalanche no porão. Que mudança! Momentos antes eu não podia ver nada. De repente, podia ver tudo. Como a luz inundando o porão, a esperança de Deus inunda o seu mundo. Por cima da doença, ele faz brilhar o raio da cura. Para o enlutado, ele dá a promessa do reencontro. Para a morte, ele acende a chama da ressurreição. Para o confuso, ele oferece a luz das Escrituras. Deus dá esperança. E se alguém nasceu mais magro, mais forte, mais claro, mais escuro que você? Por que contar diplomas ou comparar currículos? O que importa se eles têm um lugar à cabeceira da mesa? Você possui um lugar à mesa de Deus. E Ele está enchendo o seu copo até transbordar. O copo transbordante era um forte símbolo nos dias de Davi. No Oriente Antigo, os hospedeiros usavam-no para enviar uma mensagem ao hóspede. Enquanto o copo permanecesse cheio, o hóspede sabia que era bem-vindo. Mas quando o copo ficava vazio, sugeria ao hóspede que a hora era tardia. Naquelas ocasiões em que o hospedeiro realmente apreciava a companhia da pessoa, ele enchia o copo até transbordar. Ele não parava quando o vinho atingia a borda. Ele continuava despejando até que o líquido escorresse pelas beiradas do copo e se derramasse na mesa. Você já notou como a sua mesa está molhada? Deus quer que você fique. Seu cálice transborda de alegria, transborda de graça. Não deve o seu coração transbordar de gratidão? O coração do menino transbordou. Não no começo, objeta você. Inicialmente, ele estava cheio de inveja, mas, há tempo, ele foi cheio de gratidão. De acordo com a lenda, ele vivia com seu pai num vale, junto a uma grande represa. Todos os dias, o pai ia trabalhar na montanha, atrás de sua casa, e retornava com um carrinho de mão cheio de terra. Põe a terra em sacos, filho, mandava o pai, e empilhe-os em frente à casa. E embora obedecesse, o menino reclamava, e ele estava cheio daquela terra. Quando ele via o que os outros tinham, ficava furioso com eles. Não é justo, resmungava a si mesmo. E quando avistava o pai, objetava, eles têm diversão, eu tenho lama. O pai sorria, punha o braço nos ombros do garoto e dizia, confie em mim, filho. Estou fazendo o que é melhor. Porém, era muito difícil para o menino confiar. Todos os dias o pai trazia o carregamento. Todos os dias o menino enchia os sacos. Empilhe-os o mais alto que puder, instruía o pai, enquanto saía para buscar mais. E assim, o menino enchia os sacos e os empilhava bem alto. Tão alto que não podia ver além deles. Trabalhe duro, filho, disse o pai um dia. Estamos ficando sem tempo. Enquanto falava, o pai olhava para o céu escuro. O menino fitou as nuvens e voltou-se para indagar sobre elas. Mas então, o trovão ecoou e o céu se abriu. A chuva precipitou-se tão forte que ele mal podia ver o pai através da água. Continue empilhando, filho! E enquanto fazia, o menino ouviu um forte estrondo. A água do rio inundou a represa e invadiu a pequena aldeia. Num instante, a maré varreu todas as coisas em seu caminho, mas o dique de lama deu ao menino e a seu pai o tempo que eles precisavam. Rápido, filho, siga-me! Eles correram para o lado da montanha atrás de sua casa e entraram num túnel. Em questão de momentos, eles saíram do outro lado, correram para o alto da montanha e fizeram uma nova cabana. Estaremos seguros aqui, garantiu o pai ao menino. Somente então o filho compreendeu o que o pai fizera. Ele havia cavado uma saída. Em vez de dar ao filho o que este queria, o pai lhe deu o que ele precisava. Deu-lhe uma passagem segura e um lugar a salvo. Não tem o nosso pai nos dado o mesmo? Uma forte parede de graça para proteger-nos? Uma saída segura para livrar-nos? A quem podemos invejar? Quem tem mais que nós? Em vez de querer o que os outros têm, não deveríamos nos perguntar se eles possuem o que nós possuímos? Em vez de invejosos deles, que tal sermos zelosos por eles? Pelo amor de Deus, deponham os rifles e segurem os cálices. Há suficiente para todos. Uma coisa certa, quando a última tempestade chegar, e você estiver seguro na casa do pai, você não lastimará o que ele não deu. Você estará estupefato com o que ele fez.